família. Tem que ter fé. Tem que ter fé na periferia. Tem que ter fé. O Criador amenizar o sofrimento de cada família. Vou caminhando, deixando palavras de conforto. Meu pensamento é positivo. Infelizmente há muita chama na alma e no coração do bandido. A situação quer você, a sociedade nem te vê. O preconceito quer o quê? É pra valer? Favela é isso e mais um pouco. Pipoco no coco, muito louco, louco, louco. De menor arrasta um corpo, matou de novo. Nós sabemos o que acontece, o crime prevalece. Dona de casa faz as preces, seu moleque lá no beco cresce. Começou fumando um beck, hoje tá aí na correria. Desacerto, tiro de gratec. Ninguém merece ver roubar nossa fortuna. Ninguém merece saber que a vida é a única fortuna. Ninguém merece ser jogado no meio da rua. Ninguém merece viatura, vida dura. Lei da rua, falcatrua, analfabeto, falta de cultura. Então conclua, sujeito, o filho do Criador não pode ter medo. Ganância, preconceito, tiro no peito. Não é isso que eles querem, tanto eu suspeito em falar, mas tô achando, véi, que tá faltando fé. Eu tô achando, véi, que tá faltando fé. Tem que ter fé na periferia. Tem que ter fé pra amenizar o sofrimento de cada família. Tem que ter fé. Sofrimento de cada família. Tem que ter fé, reconhecer os erros, irmão. Mas aí não, louco é o homem, não a vida. Sugestão de um bom ladrão. Não marque toca com a lei do cão. Sonora é arma, sem maldade, sangue bom pode cair pra dentro. É que o diabo já perdeu faz tempo. Se liga, véi, se tu marcar, te mandam pro relento. Deu as mãos, já foi, ficou por conta do tempo. Eu não vou alimentar a chama do inferno com a alma limpa que o pai botou aqui dentro. Só lamento, conheço o 12, 5-7, homicida. Esse detento que hoje tem muita fé. Não se esconde, fez por onde merecer. Trancada a sociedade, nem lembra de você. Situação vergonhosa é averiguada depois da condenação. De longe eu posso ver sua família, filha, sua mãe se despediu de sua neta. Lá foi ela encarar a vida dura no sol quente, aquela enorme fila. É, fila de visita, próxima vez, sangue bom. Mas cautela, se for fazer, faça. Assim na operação estratégica mais malícia. Olha lá sua mãe sendo humilhada na mão da polícia. Na cara dura nós vê governo que manda pra você. Manda arma, manda o ódio, isso não é legal. Morrer do jeito que esses loucos quer. Sujar a alma da cabeça aos pés, é isso que eles quer. É, eu tô achando, véi, que tá faltando fé. Eu tô achando, véi, que tá faltando fé. Tem que ter fé, tem que ter fé na periferia, na periferia. Da família. Tem que ter fé. Tem que ter fé na periferia. Tem que ter fé.